Olá, meus amigos da Rádio Jaca. Está começando mais um E Agora, Pastor? Eu sou Vanessa Meira e estou aqui com o pastor Isaac Malheiros. E o tema de hoje é legalismo. Não perca, não sai daí não, a gente já volta. Missão na terra ou no mar, ou onde quer que eu vá, não há como fugir de você. Teus olhos me encontram, teus braços me sustentam e me ajudam a permanecer. Estamos de volta e o assunto hoje é quente, hein? Você não pode ficar de fora. Ô pastor, vamos começar aqui, ó. A gente tem visto por aí uma onda forte de perfeccionismo invadindo a nossa igreja. Para começar o assunto, pastor, me fala exatamente o que é esse tal de perfeccionismo. Muito bem, Vanessa. Tudo bem com você? Tudo certo. Bom, a grosso modo, a definição seria: nós seremos perfeitos, sem defeitos, aqui nessa terra, antes da volta de Jesus. Existem outros temas relacionados, mas no geral, o perfeccionista olha muito para si mesmo e joga o peso da mudança de vida em coisas que ele faz ou deixa de fazer. O perfeccionista é aquele tipo de gente que acaba colocando méritos na obediência, como se a salvação fosse uma gincana. Você faz uma coisa boa e ganha pontinhos, né? Até chegar no nível excelente, que é a perfeição. Só que aí a gente encontra um problema, pastor. A Bíblia deixa claro que nós somos todos pecadores e que a nossa justiça, o que a gente faz de bom, é considerado por Deus como trapos de imundice. É, Isaías 64:6 isso aí, né? E sabe o que são trapos de imundice? Você tocou no assunto aí? Você sabe? Ai, não. Trapos de imundice, meu amigo, muitos pregadores usam aí, talvez você não saiba. Era o paninho que as mulheres usavam como absorvente nos tempos bíblicos. É, a linguagem é pesada. Soa até ofensivo para os nossos ouvidos hoje, né? Mas é Deus falando. Tudo o que você tentar fazer de bom para me impressionar, Deus falando, será tão agradável quanto um absorvente usado. Imagina ouvir isso de Deus? Todas as boas obras que você me mostrar a fim de ganhar alguma coisa com isso, será tão bonito quanto me mostrar um mod desencharcado. Mas pastor, que linguagem é essa? Isso é Bíblia, filho, é Deus falando. E seria legal você levar a sério. A nossa justiça é trapo de imundice. Legalismo é nojento, asqueroso diante de Deus. Puxa, tá, só mais uma perguntinha então, pra gente encerrar esse bloco. A obediência não contribui pra nossa salvação, então? Pode soar estranho aos ouvidos de alguns aí, mas a resposta é não. Obediência não contribui para a salvação, de forma nenhuma e em nenhuma fase. As obras humanas não contam nem antes nem depois da justificação. O sacrifício de Jesus é completamente suficiente para nos salvar. Lá em Atos capítulo 4, verso 12, diz que não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação é só Jesus. O problema, Vanessa, é que na empolgação de exaltar a lei, o sábado, reforma de saúde e outras coisas que são importantes, a gente inverte as coisas. Misturamos a fé com as obras, misturamos graça com obediência, tudo isso como base para alcançar a salvação. Não guardamos a lei para sermos salvos. E isso até os legalistas concordam. Nós guardamos a lei porque nós fomos salvos. Não guardamos a lei para sermos justos, mas porque fomos justificados. Não guardamos a lei para sermos santos, mas porque fomos e continuamos sendo santificados por Deus. Mas pastor, Jesus não disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos? Sim, disse, mas o amor vem primeiro. Você não obedece para amar. Você ama, por isso obedece. E de acordo com a Bíblia, o amor de Cristo nos constrange. O amor nos motiva a obedecer. Quem foi alcançado pela graça, perdoado, limpo, esse sujeito se entrega sem reservas a Jesus. Essa entrega produz frutos, produz obediência. É só uma questão de ordenar as coisas. Obediência é importante para os que já estão salvos. Beleza, pastor. É isso aí. O assunto está só começando e eu espero você. Agora música na Rádio Jaca. Estamos de volta, nossos ouvintes queridos da Rádio Jaca. E o assunto hoje, ó, legalismo. Você precisa se informar, tem que estar ligado, hein? Pastor Isaac, vamos continuar então com o nosso assunto aqui? Existem hoje muitos pregadores, palestrantes, ensinando certas disciplinas espirituais. Coisas como jejum, 40 dias sem ver TV, sem ouvir músicas seculares, etc. E o objetivo desse pessoal é a santificação. Isso não é meio contraditório? A santificação assim não fica nas mãos da pessoa e não nas mãos de Deus? A santificação é obra de Deus ou do homem? Ou dos dois? Me ajuda aí, pastor. Parece um pouco com aquelas disciplinas medievais, né? O sujeito cometia pecados e ia se bater e se trancava num quarto. A santificação é uma obra exclusiva de Deus, Vanessa. Exclusiva. É Ele quem opera em nós, de acordo com a Bíblia. Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Não existe nada bom em nós mesmos. Tudo vem de Deus. E esse pessoal da disciplina espiritual está certo num ponto. A obediência não é automática. A gente precisa deixar isso bem claro. Nessa vida, enquanto a gente continuar com a nossa natureza pecaminosa, a obediência nunca será automática. A participação humana aqui é no sentido de fazer as escolhas. Deixa eu explicar melhor. Vou dar um exemplo. Nenhum anjo vai aparecer, desligar a sua TV, pegar a sua Bíblia na estante, abrir na sua frente e estudar com você. Essa é uma escolha sua. O anjo Gabriel não vai levantar o seu colchão e jogar a tua coleção de Playboy no lixo. Não vai acontecer. É você que tem que fazer isso. E também não é só orando, fica orando o dia inteiro, que você vai se livrar dos vídeos pornográficos que estão no seu computador. Você vai ter que decidir apagar a pasta, mexer o mouse com a sua própria mão e clicar ali no sim, no delete. As escolhas são do homem. Mas a obra de santificação é do Espírito Santo, tanto o querer, a vontade de mudar, né, quanto o efetuar. O problema é que se eu me concentrar nas minhas escolhas e não em Deus, aí sim eu sou um legalista. E esse é o risco que o pessoal da disciplina espiritual corre. No meu tempo, contar aqui, no nosso tempo, né, era bem popular acontecer de um pregador, no final de uma semana de oração ou num acampamento, fazia aquele apelo pra galera queimar as revistas, né, os discos de rock, outras coisas. Eu vou ser bem claro, eu não creio nesse tipo de reforma. Reforma sem reavivamento espiritual é legalismo. Então, essas palestras e sermões bem intencionados, que têm sido disseminados pela internet, correm esse risco de ensinar reforma sem reavivamento. É o famoso zelo sem entendimento. Recentemente, eu assisti uma palestra de quase 2 horas de duração, onde o sujeito só falava do diabo, do rock, do paganismo, dos filmes diabólicos, das músicas diabólicas. O cara botou terror em todo mundo e depois você só via gente na igreja dizendo que jogou fora, que não ia ver mais TV, que não ia mais fazer isso ou aquilo. Isso não é santificação. Na realidade, isso nem é reforma. Isso é oba-oba. Reforma de verdade é resultado do reavivamento espiritual e não de terrorismo. É, isso é complicado, né, pastor? E esse pessoal que se concentra tanto no diabo, tanto nas coisas que ele faz, em sociedade secreta, no satanismo, parece que isso tá na moda, né, pastor? Parece que dá ibope falar de Satanás. Parece que dá mais ibope falar do diabo do que de Jesus. Pois é, parece que é assim. Se você disser, irmãos, amanhã à noite, venha ouvir o que Jesus disse nos evangelhos. Ninguém quer saber. Aparece uma meia dúzia de gato pingado lá. Mas se alguém ficar possuído, já viu o poder que a possessão demoníaca tem de reavivamento? Imagina, você chega para a igreja e fala: irmãos, a irmãzinha ficou possuída ontem e o diabo falou muita coisa ali naquela noite. Tivemos uma luta muito grande. Querem saber o que o diabo disse? Venham amanhã à noite. Sabe qual é o resultado? A igreja vai lotar. Claro, o povo quer saber o que o diabo disse. Quer saber o que o diabo fez, o que ele planeja fazer. Olha, com todo respeito às pessoas que gostam dessas palestras e sermões, vai falar do capeta lá longe, né? No púlpito, na igreja, ali é lugar de exaltar a Cristo e seu poder. É lugar de falar do plano da salvação, não do plano da perdição. O que, que me importa a maçonaria, o satanismo? Pro inferno com o satanismo, rapaz. Satanismo não vai trazer nenhum tipo de reavivamento. A Bíblia diz assim: nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e completa, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados por Deus para proclamar as virtudes de Jesus e não a maldade do diabo. Não fomos chamados por Deus para dar palestras sobre os Illuminati, Priorado de Sião, maçonaria ou qualquer capetice. Ô pastor, mas será que é errado falar sobre isso? O espírito de profecia nos orienta a respeito disso? Ellen White fala alguma coisa? Bom, em primeiro lugar, os cristãos ficaram conhecidos como cristãos porque eles não tinham outro assunto. Eles só falavam de Jesus. E Ellen White é muito clara, tem vários textos. Ela diz assim: há cristãos que falam demais sobre o poder de Satanás, pensam no adversário, oram a seu respeito, falam nele, e isso avulta mais e mais em sua imaginação. Ela reconhece: Satanás é um ser poderoso, mas graças a Deus temos um forte Salvador que expulsou do céu o maligno. De acordo com Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, página 493, Satanás se alegra quando a gente fica falando da força que ele tem, do poder que ele tem. Por que não falar em Jesus? Por que não exaltar o seu poder e seu amor? Então, nós temos vários. Um outro conselho de Ellen White: não devemos nos demorar no grande poder de Satanás para nos vencer. Entregamos-nos muitas vezes em suas mãos por falar no poder dele. Falai do incomparável poder de Cristo e de sua glória. Ciência do Bom Viver, página 253. Então, púlpito, igreja reunida, a igreja não se reúne para ouvir de Satanás e dos planos dele. Isso está completamente errado. Fixar os olhos nos planos de Satanás, de onde a gente tirou essa ideia? Eu sei que virou moda, e a gente exportou essa moda, aliás, a gente importou essa moda do mundo evangélico, que vê capeta em tudo quanto é situação. O diabo está mais presente na vida dessas pessoas do que o próprio Jesus. O pior é que o pessoal que prega essas coisas, né, jura que está conseguindo reavivamento, porque a igreja fica lotada, fica todo mundo impressionado, todo mundo sai comentando. Sim, mas como é que você consegue reavivamento falando do diabo? Como é que você consegue reavivamento destrinchando o diário do inferno? Os planos de Satanás, as vontades. Eu fico encabulado com esse negócio. Tem pregador adventista que parece ser tão íntimo do diabo, sabe? Ele sabe o que ele gosta, ele sabe o que o diabo fez, ele sabe o que o diabo disse, ele sabe até o que o diabo planeja fazer. O meu negócio é Jesus. Eu falo como Paulo: não me propus a saber nada mais entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Isso sim traz reavivamento. Cristo em nós, a esperança da glória, Paulo falou aos Colossenses. E eu já decidi, Vanessa. Eu não assisto mais palestras sobre capetismo, não, sabe? Eu quero Jesus na minha vida, não quero saber dos planos do diabo. É um assunto complicado, hein, pastor? Ô, pastor, um adventista legalista, ele vai pro céu ou não? Tipo assim, o legalismo é uma forma diferente de entender a salvação, é um detalhe. Tem tanta importância assim esse tema? Afinal, existem tantos legalistas entre nós, parece até ser uma posição tolerada na igreja. Na verdade, o legalismo parece ter atingido um nível de respeito dentro da igreja. O legalista parece ser santo. Parece que o legalista realmente é um cara consagrado, que ele é, sabe? Deixa eu já te responder aqui antes que a pergunta fique mais difícil. Legalismo, ele tem se alimentado e tem vivido dentro do cristianismo, dentro do adventismo, como um animalzinho, uma fera que está ali dormindo. Mas a gente precisa ser radical contra isso. A gente tem que tratar o legalismo como ele foi tratado por Paulo na Bíblia. Teve um povo na Bíblia lá, os Gálatas, que aceitaram o evangelho de Jesus e depois caíram no legalismo, achando que eles tinham que fazer alguma coisa para merecer a salvação e pregando a salvação pelas obras. no capítulo 3 de Gálatas, Paulo usa uma das expressões mais fortes. Esse é um dos textos mais fortes de Paulo. Ele fala: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Esse livro de Gálatas, em todos os capítulos, ele tem Paulo falando duramente. O legal, Vanessa, é que em todos os livros de Paulo, ele começa cumprimentando, graça e paz a vós outros, Paulo, apóstolo, etc. O livro de Gálatas, você percebe desde o início o tom. Paulo tá, parece que, tratando com rispidez o pessoal. E a gente descobre por quê. Porque esse assunto não é só um detalhe, como você perguntou. Não é só uma forma diferente. Ah, eu posso ser adventista, legalista ou não. Não. Ou você é adventista ou você é legalista. Legalismo não é tolerância zero na Bíblia. Não existe cristão legalista. Ou você é legalista ou é cristão. O apóstolo Paulo ele faz um jogo de palavras no capítulo 1 de Gálatas. Ele fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns entre vós que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Engraçado que ele fala que é outro evangelho e depois ele fala que não é outro. Aqui tem um jogo de palavras no grego. Existem duas palavras gregas para outro. A palavra alos, que é outro igual, e a palavra heteros, que é outro diferente. Daí vem heterogêneo, heterossexual. Então, alos e heteros. Quando ele fala assim, olha, vocês passaram da graça de Cristo para outro evangelho. Para o evangelho hétero, para outro, diferente, completamente diferente. E ele completa: e esse evangelho não é outro evangelho. Não é o evangelho alos, não é um outro igual, da mesma espécie. É um evangelho totalmente diferente. E no começo ele fala: estou admirado. A palavra ali, literalmente, é: estou assombrado, estou assustado. Paulo não está brincando com o legalismo. A atitude de Paulo diante dos legalistas é a atitude que você e eu devemos ter. Não é leve, não é uma leve modificação. Não é assim, ah, é, só mudou um detalhezinho. Não. O legalista tira Jesus do centro. Toma o lugar de Jesus. É uma perversão. Perdoe minha palavra. Legalismo é um estupro do evangelho. Você simplesmente acaba com a mensagem de Jesus ali. Paulo agiu de uma forma dura porque o perigo que estava correndo o pessoal de Gálatas, dos Gálatas ali, é o perigo que nós corremos hoje. É um evangelho totalmente diferente, pervertido. Não há nenhuma parceria das obras humanas com a graça de Deus. É totalmente pela graça. Tudo vem de Deus. Então não fique brincando com legalismo. Ah, o irmãozinho ele é legalista, fez um sermão legalista, mas tá bom, examinai tudo, retende o que é bom. Examinai nada. Legalismo é uma perversão do evangelho. Leia Gálatas e você vai descobrir. O pastor Isaac, vamos supor que eu comece a abrir a minha mente, a pensar, puxa, então é a graça e pá. Será que eu não corro o risco de cair assim, de ser liberal, né? Da gente dividir a igreja, os legalistas e os liberais. Será que eu não corro esse risco? O ser humano sempre apresentou, né, o efeito pêndulo. O sujeito sai de um lado e vai pro outro extremo. Então o risco sempre existe. Mas a gente, nesse mundo, tudo é um risco. Atravessar a rua ali é um risco. Tudo é um risco. A gente não pode, com medo do liberalismo, ficar ensinando legalismo, como se fosse seguro isso. Não é. No bloco anterior a gente viu. É uma perversão do evangelho. Ninguém foi autorizado. Paulo fala duramente: se um anjo do céu descer e ensinar um evangelho que não seja esse, seja anátema. Desconsidere. Manda o sujeito ir pastar. Não é evangelho isso aí. Então, ó, é melhor o sujeito ser legalista do que ser liberal, né, pastor? Quem te disse? De onde tu tirou isso? Porque o evangelho não pode ser modificado, adaptado, trocado por um evangelho que não é o genuíno. Nem um extremo, nem outro, exatamente. Então, como é que a gente se protege desses extremos? Dizer que a lei não salva não significa que ela não seja importante. Vou repetir. A lei não salva. Aí, no ouvido do liberal, é assim: ah, então a lei não é importante, eu posso ficar tranquilamente, continuar pecando, etc. Não. Não é isso que está sendo dito. A lei não salva não significa que ela não seja importante ou que a obediência não seja necessária. Eu vou ilustrar para você entender. Imagina o seguinte, meu pastor, aliás, meu professor do curso teológico, ele, pastor Wilson Paroski, tinha uma ilustração muito boa. Imagine que você quer comprar um carro e você entra numa concessionária, olha os carros ali e pede pro vendedor, ó, me mostra um carro legal. Ele te mostra um carro bonito, importado, banco de couro, motor potente, CD, DVD, MP3, não sei o quê. E depois de mostrar tudo, você pergunta, tá, mas esse carro voa? O quê? Voa? Como assim? Sim, esse carro voa ou não? E o vendedor fala, claro que não, tá brincando comigo? Claro que ele não voa. Ah, então esse carro não é bom, eu não vou comprar. Ué, o carro não é bom porque não voa? Os carros são feitos para andar, não para voar? Mas é exatamente esse o pensamento que o liberal tem a respeito da lei. Ele exige da lei uma coisa para a qual a lei não foi criada. Ah, o carro é ruim porque não voa. Ué, mas você quer um carro ou um avião? Ele é ruim porque ele não voa? Ele não foi feito para isso? Ah, a lei é ruim porque não salva. E de onde você tirou a ideia de que a lei foi feita para salvar? A lei não foi feita para isso. Deus nunca teve a intenção de tornar a lei um meio para a salvação. A lei não tem essa atribuição. Não tem, nunca teve e nunca terá. Quem usa a lei assim está indo contra o que Paulo fala lá em 1 Timóteo 1:8. Ele diz, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Quem usa a lei como meio de salvação está usando a lei para uma coisa para a qual ela não foi criada. Está usando a lei de modo ilegítimo. É, pastor, porque tanto um extremo quanto o outro acaba limitando a gente um pouco, né? Mesmo o liberal, ele não é totalmente livre, né? E o legalista nem se fala, que também ele fica preso ali, ele fica limitado. Sim, na verdade, Vanessa, o liberal que critica o legalista, o sujeito que não quer saber de obedecer, que pisa na lei, ele também é legalista. Qualquer meio de salvação que não seja Jesus é legalismo. O sujeito confia na fé. Já viu o pessoal que transforma a fé como uma coisa meritória? Olha, Deus vai honrar a sua fé. Venha com fé que o milagre vai acontecer. Parece que tem mérito na fé da pessoa. É, aí é colocar Deus como uma maquininha de refrigerante. Sim, qualquer comportamento que tira Deus do centro, tira a graça de Jesus do centro e coloca outra coisa, é legalista. O sujeito não obedece à lei, mas ele confia mais na fé que ele tem do que na graça de Cristo. É legalista? Não existem vários caminhos, não existem atalhos para a salvação. Jesus falou, eu sou o caminho, só tem um. Só Jesus. Mas é aí que os legalistas pegam a gente. Porque o caminho é estreito, é apertado, é difícil, é complicado. Eu acho que assim, os legalistas acabam dificultando mais ainda a salvação. O caminho já é estreito. Ele fica estreito mais ainda, fica impossível. Como diz um pregador televisivo aí, tem gente que quer ser mais santo do que a santidade exige, né? E esse problema a gente nunca vai se livrar. Sempre vai ter gente assim. E sempre vai ter adventista achando que guardar o sábado vai acumular pontos para sua salvação. Completamente errado. É só Jesus. Só Jesus. Salvação é só Jesus. Tem um texto aqui de Ellen White que eu gostaria de ler. Ellen White fala assim: marque os umbrais da porta com o sangue do Cordeiro do Calvário e você estará seguro. Cristo, somente Cristo e sua justiça poderão conseguir para nós o passaporte para o céu. Meu amigo, nem a Bíblia, nem Ellen White dá nenhuma trela para legalista. Se você tem um pezinho aí no legalismo, e eu tenho, porque a minha família vem da Reforma, e o pessoal ali joga duro em cima disso aí, se você tem uma certa tendência para isso aí, lembre-se, é só Jesus, é só o poder de Jesus, é só a virtude de Jesus, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a mensagem. Perfeito, pastor. Então vamos fazer assim. Eu aceitei a salvação. Pronto. Aceitei. Simplesmente pelo fato de aceitar, eu sei que estou salva. E agora, posso viver do jeito que eu quiser? Calma lá. Não sai daí não, meu amigo. Próximo bloco, pastor Isaac responde essa pra gente. Mais música na Rádio Jaca. Segredos pra esconder, por que complicar a verdade? que adianta apontar o caminho e seguir outra direção quando o mundo tenta nos enxergar? Será que vê o que realmente somos? Pra falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão, chorar com os que choram, me alegrar com os que cantam. Senão ninguém vai me ouvir. Se a verdade é tão simples, onde erramos ou que deixamos de fazer? Se não há mais segredos, por que complicamos? Poucos entendem a verdade. Pra fazer diferença, não basta ser diferente. De que modo muda história? Com discurso, com ação. Pra falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão, chorar com os que choram e alegrar com os que cantam. Ninguém vai me ouvir. Pessoal, ligadinho na Rádio Jaca. Estamos de volta para encerrar agora o nosso papo sobre legalismo, lei, graça, essa coisa toda que acaba confundindo a gente. Pastor, eu perguntei: aceitei a salvação, tô salva, e agora? Posso viver do jeito que eu quiser? De maneira nenhuma. Na verdade, quem aceitou a salvação, quem foi alcançado pela graça, é descrito, o apóstolo Paulo se descreve como um servo, um escravo. O viver que agora vivo, diz Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então não tem essa história: ah, Jesus me salvou, vou fazer o que eu quiser agora. Não, Senhor. É por isso que você chama ele de Senhor. Exatamente porque você vai fazer o que ele pede para você fazer. É aqui que começa a confusão, né? O que, que a gente tem que fazer depois da salvação? É permanecer salvo. Mas na prática isso envolve as escolhas. É agora que eu vou ter que me esforçar. Olha a palavra. É agora que eu vou ter que me esforçar para manter a comunhão com Deus. Ler a Bíblia, orar. E aí entra a disciplina, né, pastor? Não aquela disciplina de, ah, vou ficar 40 dias sem ver TV. É a disciplina de ficar, por exemplo, 40 dias lendo a Bíblia todos os dias no mesmo horário. É muito mais fácil isso do que cortar alguma coisa da sua rotina. É, substituir o que é errado pelo que é bom, né? Ou esforçar, por exemplo, para não me colocar mais em lugares onde eu possa ser tentado a cair em pecado. Esse tipo de esforço, que é um esforço inteligente, e que Deus não vai fazer por você. Coisas que você tem que fazer. É você que tem que jogar o cigarro fora. O anjo Gabriel não vai tomar da sua boca. Você que tem que jogar ele no lixo. Essas coisas estão ao nosso alcance. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É a ordem bíblica. Existe algo pra gente fazer. Só que a gente faz isso, galera, já salvo. E esse discurso que a gente tá tendo aqui não afeta só um lado da igreja. Deixa eu falar pro pessoal moderninho também. Vocês são legalistas também, sabe? Ah, tem gente que fica pregando aí, pastor, cabelo, sabe? Eu queria ter o cabelo grande na igreja e não me deixa porque o pessoal fica pegando no meu pé. Deixa eu te falar, você também é um legalista. Você faz tanta questão desse negócio, o evangelho pra você é o evangelho do cabelo. Tem o fanático do cabelo curto, tem o fanático do cabelo comprido. Tem o fanático da saia longa e tem o fanático da mini saia. Todos são fanáticos e todos vão de braços dados para o inferno. Então preste atenção. O evangelho é Cristo e a sua obra. Não é cabelo, não é música, não é nada disso. Esquece esse negócio. Aponte os seus olhos para Jesus. O resto, é detalhe, é perfumaria. Jesus é o centro. Então não importa em que ala você está se enquadrando. Ah, eu sou um pouquinho mais liberal. Ah, eu sou um pouquinho mais conservador. A gente devia acabar com isso na igreja. Ninguém foi chamado para ser conservador para manter a tradição ou para ser liberal para fazer revolução. A gente foi chamado para ser bíblico. É isso que está faltando na nossa igreja, na nossa juventude. Gente que se preocupe em ser bíblico. Mas pastor, só mais uma coisinha. Quando a gente obedece os mandamentos, guarda o sábado, usa aquela uma roupinha mais de crente, assim, entre aspas, quando a gente tem um comportamento social diferente e o povo lá fora acha esquisito, a gente não ganha ponto diante de Deus? Claro que não, né, Vanessa? Como é que você me faz uma pergunta dessa no final do programa aqui? Ué, tá na pesquisa do pastor que a gente tava lendo agora. Te perguntei pra te apertar. É, a pesquisa que a Vanessa se refere, uma pesquisa que o pastor Wilson Parós, que já mencionei, fez na igreja do NASP, Campus 2. Ele fez uma pesquisa sobre justificação pela fé. E o resultado foi que metade dos membros da igreja universitária, onde está cheio de teologando, gente estudando para ser pastor, metade dessa igreja não sabe o que é justificação pela fé e é legalista. E pensava exatamente isso que eu estou falando, que a gente ganha ponto vivendo diferente do mundo. É, que isso melhora a nossa imagem diante de Deus? Claro que não. Deus sabe quem é você. Sabe aquele filme? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Deus sabe o que você fez sábado passado. Ele sabe os seus planos para sábado à noite agora. Ele sabe. Como é que você pode melhorar a sua imagem? A única forma de melhorar a sua imagem é que a sua imagem suma e a imagem de Jesus apareça no lugar. Bom, acho que a gente está chegando no final. Eu espero que você tenha compreendido a essência do negócio. E a essência da mensagem é uma palavra: Jesus. Só Jesus. A Igreja Adventista é a continuação da Reforma Protestante. Nós somos evangélicos em essência. Não evangélico como o pessoal entende ser evangélico hoje. Nós somos chamados para exaltar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para encerrar, eu quero ler um texto de Ellen White, Obreiros Evangélicos, página 160. Exaltem a Jesus, vós que ensinais o povo. Exaltem-no nos sermões, em cânticos, em oração, que todas as vossas forças convirjam para dirigir ao Cordeiro de Deus almas confusas, transviadas e perdidas. Erguei ao Salvador ressuscitado, e dizei a todos quantos ouvem: vinde aquele que vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Que Deus o abençoe, que você atenda o apelo de Jesus e até a próxima. É isso, meu irmão, minha irmã. Para fazer diferença, não basta ser diferente, né, Pastor Isaac? Boa noite para você e até a próxima.